Para aí. Um, dois, três. Agora acontece. Todas as semanas nesta rádio, muitas coisas, muita gente, muitos temas em português. Afinal, o que importa não é a literatura. Bom, há três grandes novelistas em Portugal, três enormes, na minha opinião, que é o Essa e o Essa. E digam lá se pode ou não falar-se o fado. Sons e ideias dos nossos tempos. Um magazine de Carlos Pinto Coelho. Ora, seja então muito bem-vinda, muito bem-vindo. Quero um cavalo de várias cores, quero depressa que vou partir. Espero-me prados com tantas flores que só cavalos de várias cores podem servir. Quero uma cela feita de restos de alguma nuvem que ande no céu. Quero-a evasiva, nimbos e cerros, sobre os valados, sobre os aterros, que o mundo é meu. Quero que as rédeas façam prodígios. Voa cavalo, galopa mais. Trepa as camadas do céu sem fundo, rumo àquele ponto exterior ao mundo, para onde tendem as catedrais. Deixem que eu parta, agora, já, antes que murchem todas as flores. Tenho a loucura, sei o caminho, mas como posso partir sozinho, sem um cavalo de várias cores? Ora bem, começamos com um poema de Reinaldo Ferreira. De seu nome completo, já peço ajuda, Reinaldo... Edgar de Azevedo e Silva Ferreira. Esta é a voz de Eugénio Lisboa, o homem que assinou o primeiro prefácio da primeira edição, já póstuma, dias depois, começada a pensar, dias depois da morte de Reinaldo Ferreira, na então Lourenço Marques, no dia 30 de junho de 1959. E por isso lhe dedico integralmente este programa, que é o primeiro após o 30 de junho deste ano de 2005, em memória de Reinaldo Ferreira. Não ponho esperança em mais nada. E se puser, há de ser ambição tão desmedida que não me caiba sequer no que me resta da vida. Ambição tão irreal, tão paranoica, tamanha como a grandeza de Espanha com Granada e o Escorial. Porque esta esperança que ponho em ver-te sair um dia da verdade para o sonho é como ser-se feitor de alguma herdade cansada. À terra dá-se o melhor, a terra não nos dá nada. Comigo também, Guilherme de Melo, aliás, Guilherme José de Melo. Bem, porque... pois, mas Guilherme Melo é mais fácil de dizer. Mas eu costumo reportar à altura era. Do Reinaldo em Moçambique, Ferreira vivo. Exato, era o Guilherme José. Guilherme José de Melo, assinando crónicas na imprensa, fazendo as suas entrevistas para os jornais, escrevendo peças de teatro, escrevendo contos e convivendo com o Reinaldo Ferreira. Sim, convivi muito com ele. Havia uma diferença, o Reinaldo era mais velho que eu, exatamente 10 anos. Parecendo que não, naquelas alturas, ele morreu com 37 anos, eu era um rapaz de 27. Eu lidei com o Reinaldo, assim, muito de perto, durante 7 anos, que eu entrei para o jornal, para o Notícias, em Lourenço Marques, aos 20 anos, e foi nessa altura que eu conheci o Reinaldo, que ele era muito amigo de um jornalista da rádio de lá e também do Notícias, que era o Jorge Gouveia, foi meu colega no jornal, e através dele é que eu conheço o Reinaldo. Jorge Gouveia é um homem, além do mais, exímio em música. Ele era musicólogo e durante anos assinou uma preciosa rubrica sobre música na estação B do Rádio Clube de Moçambique de então, que era uma estação cultural. E eles eram como dois irmãos, muito amigos, muito amigos. E eu conheço o Reinaldo nessa altura, mocinho de 20 anos, ele um homem de 30. De maneira que da minha parte... houve sempre com ele, vamos lá, uma admiração muito grande. Eu estava no princípio da minha carreira, se assim se pode dizer, uma admiração muito grande, um respeito, e de maneira que... E ele era para mim como o primeiro mestre que a vida me revelava. Como era o Reinaldo Ferreira na sua privacidade, Eugênio Lisboa? Bom, eu conheci pouco, eu não tive a sorte que teve o Guilherme Melo, eu conheci pouco pessoalmente o Reinaldo Ferreira, eu conheci-o pela primeira vez, salvo erro, na primeira metade dos anos 50, 54, 55, ele veio a Portugal e não sei já por que razão, se ele me trazia um recado ou se vinha buscar um recado meu para alguém, não tenho preciso, sei que ele me telefonou e eu fiz uma viagem de táxi dos restauradores até à parte alta de Lisboa. Foi a primeira vez. E depois conheci-o em Lourenço Marques, fugazmente, parti para a Beira um ano depois de ter chegado a Lourenço Marques, conheci-o fugazmente, mas conheci-o, apesar de tudo, o suficiente para ficar a admirá-lo como poeta e como pessoa. Ele era um conversador extraordinário, era um indivíduo de que facilmente se ficava amigo, porque era um indivíduo que transandava a bondade, a generosidade, e no meio daquilo tudo era brilhante. Normalmente a gente não equaciona brilhantismo com bondade, mas ele acumulava as duas coisas, não é? É, e falámos, ele sabia que eu tinha... para sair uma antologia sobre o Régio, tinha lido uma coisa ou duas que eu tinha publicado, não tinha publicado mais, e fez comigo um pacto. Ele queria publicar os Poemas Infernais e perguntou-me se eu lhe escreveria uma introdução aos Poemas Infernais. Eu disse, homem, a honra é minha, não é sua. Você em mim confia, eu sou um ensaísta a ver, você é um poeta que já é, não é? Mas, de qualquer maneira, disse-lhe que sim, senhora, que escreveria com muito gosto. Depois fui para a Beira e, no Paralelo 20, eu tinha ficado tão impressionado com o pouco que conhecia do Reinaldo, que lhe pedi colaboração para o Paralelo 20. E ele mandou-me 5 dos melhores poemas que ele tem hoje, editados na obra dele, que eu publiquei no Paralelo 20. Mas o meu contacto, portanto, foi relativamente curto, mas fulminante. Mas houve uma marca que ficou do Reinaldo Ferreira, e que foi muito dolorosa. Quando eu soube que ele estava na clínica da Ema Machado da Cruz e que iria morrer, tinha sabido de uma maneira dramática. E ele acaba por ir morrer à África do Sul, verdade? Não, ele morreu em Lourenço Marques. Ele já tinha ido à África do Sul. Eu fui vê-lo à clínica. Fiz questão, quer dizer, de ir vê-lo, porque me tinha impressionado muito a figura dele sempre. E quando cheguei ao quarto... ele olhou para mim e fez-me só assim, fez um gesto que me levantou os ombros. É a vida. Não dissemos nada, eu não consegui dizer nada, quer dizer, fiquei com a voz completamente estrangulada, dei-lhe uma acolada e pouco depois saí. Mas esse foi um dos piores anos da minha vida, foi um ano da minha vida em que o problema da morte se me pôs agudamente. E o causador, o cristalizador dessa angústia foi o Reinaldo. Vamos ainda... Reinaldo Ferreira vivo daqui a instantes. Este é o Agora Acontece, um programa de Carlos Pinto Coelho. Patrocínio: Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior. Especial Reinaldo Ferreira, dias depois de celebrar mais um aniversário da sua morte em Lourenço Marques, em 30 de junho de 1959, como vos disse ao princípio. Como era o Reinaldo? Guilherme de Melo. O Reinaldo, para quem o não conhecesse, se não logo à primeira vez, parecia uma pessoa extremamente reservada, uma pessoa fechada, mas não. Ele estudava, era cauteloso, não era uma pessoa exuberante, excessiva. Ele nunca pretendia dar nas vistas. Depois... quando se estabelecia a empatia, quando ele se sentia à vontade, ele era, como o Jean Lisboa disse, brilhante. Como é que ele era fisicamente? Ele era alto, não demasiado, magro, seco, com ar meio tigenado, o cabelo assim todo irsuto, assim todo espetado, uns olhos enormes, esbugalhados. Parece que sempre à procura da vida, do caminho, dos caminhos. Era uma pessoa calma no falar, extremamente sedutora, sem procurar ser sedutor, que são os verdadeiros sedutores. Depois, o que se diz... Se me dão licença, há uma descrição do Reinaldo Ferreira que eu acho que é admirável, feita pelo Francisco Sousa Neves, que é curta, se me permite, eu leio-a. Mas claro! O Francisco Sousa Neves fez este retrato. Um tanto estranho ou estrangeiro, à maneira de Camus, e outro tanto ausente, imediatamente nos dava a impressão de estarmos diante de um ser respeitável e organicamente fatigado por uma excessiva sensibilidade e por uma aguda e dramática consciência das circunstâncias que lhe limitavam a exteriorização tanto do que tinha para dizer e realizar como do que desejava ter vivido. O que nele impressionava vivamente eram os olhos, de uma grande transparência, aguados, enormes, moradores noutro mundo, espantados consigo mesmo e com a vida. Porque, na verdade, quem o observasse melhor, diria dele que se tratava de alguém vindo não se sabe de onde nem como, a passar uma temporada de profundas emoções e experiências na Terra. Parecia estar aqui por empréstimo ou por extravio de uma região de eterna adolescência e de pureza exigente. Eu creio que é um bom belíssimo retrato do Reinaldo. Retrato. Eu não conhecia. Agora, falem-me da biografia grossa dele, isto é, ele nasce em Lisboa, é filho do célebre... Não, ele nasce em... Barcelona. Filho do célebre repórter X, repórter do jornal O Século, aqui Exato. Em Lisboa, Reinaldo Ferreira, tal qual, como o filho, havia de ser mais tarde. Jornalista que levava para a redação do Século muitas vezes o seu menino, que dormia deitado ali entre as mesas de trabalho dos jornalistas, saindo com o pai, quando o pai saía, muitas Claro. Vezes madrugada dentro. Até que o Reinaldo é levado para Moçambique com que idade? 19 anos. E porquê é que ele vai para Moçambique? Sabes tu, Guilherme? Ele vai para Moçambique para começar a vida. Porque depois o pai morreu, não é? Ele estava cá em Portugal, mas havia ali qualquer problema na família com os irmãos e com aquilo. Estavam um bocado todos dispersos. E havia uns amigos muito chegados lá em Lourenço Marques. E não sei como entraram em contacto com essas pessoas e ele vai para Moçambique com 19 anos, entregue a esses amigos da família, para depois começar lá a sua vida como funcionário público e tal, porque havia outras perspectivas. E ele faz o liceu ainda? Exatamente. Ele acaba o curso liceal, o então sétimo ano, lá em Lourenço Marques. E depois? Acaba o liceu e... E depois entra para o quadro administrativo. Não imediatamente, ele trabalhou ainda primeiro numa junta. Numa junta, e depois de ter o sétimo ano é que entrou para o quadro administrativo. Entrou para o quadro administrativo. Quer dizer, ele entrou para a função pública. Portanto, Exato. Funcionário público. Exatamente. Dizem-me que sempre com dificuldades financeiras, tinha pouco dinheiro no bolso. Claro, ele era um poeta, e um poeta, um boémio. Porque isso ele tinha... Isso eram mãos rotas, não é? Ele era uma pessoa extremamente solidária. Uma pessoa que, de uma generosidade... Aquela generosidade não ostensiva, mas constante. Vivia sozinho? Sim. Depois, com esse Jorge Gouveia, com o amigo, arranjaram um apartamento, que lá em Lourenço Bastos dizia o flat, era a flat. Arranjaram um flat do para os dois, rachando, como dizem os brasileiros, as despesas a meio. E então passaram a viver num apartamento comum. Mas viveu sozinho, sempre. Eugénio, a homossexualidade nos anos 50, sobretudo em Lourenço Marques, era um pecado mortal social. Como é que o Reinaldo enfrentava a sociedade de Laurentina e como é que a sociedade de Laurentina recebia ou não recebia o Reinaldo Ferreira? O Guilherme Melo estará mais em condições de responder a essa pergunta, até porque conheceu melhor o Reinaldo. Eu, tanto quanto sei, por como disse o Fernando Ferreira, o Reinaldo Ferreira não se reconciliava facilmente com a sua homossexualidade, porque, precisamente, socialmente, aquilo era, pelo menos, alguma coisa inaceitável isso, na altura, não é? Desculpa, tanto, só, isso transparece muito nos poemas dele. E ele tentou curar-se, entre aspas, ponha lá isto entre aspas, porque senão comem-me vivo aí no mercado, não é? Tentou curar-se, pedindo ao Fernando Ferreira se haveria alguma coisa a fazer. Portanto, falemos agora para os ouvintes. Eugénio Lisboa refere-se a Fernando Ferreira, claro, que é um grande médico psiquiatra, mas sobretudo um grande pensador da matemática pura, fazendo em sua casa serões conviviais de altíssimo nível e gabarito, e era um grande pensador dos seus tempos. Já agora, uma das obsessões no campo da matemática do Fernando Ferreira era demonstrar o até há poucos anos indemonstrado famoso teorema de Fermat da matemática, que durante séculos os matemáticos procuraram. Acabou por ser demonstrado nos Estados Unidos, na Universidade de Princeton, por um homem de Cambridge. O livro está hoje publicado, eu tenho até lá em casa. E o Fernando Ferreira, uma ocasião, julgou ter encontrado a demonstração do teorema de Fermat, aliás, de uma maneira extremamente simples. Eu suponho que esta demonstração que foi feita pelo homem de Cambridge não é, com certeza, aquela que o Fermat dizia ter conseguido fazer. O Fermat afirmou, deixou escrito, que tinha descoberto a demonstração do seu próprio teorema. Não foi encontrada e suspeita-se que naquela altura a demonstração deveria ser algo de extremamente simples e não este bacamarte incrível que o homem de Cambridge fez. O Fernando Ferreira, a certa altura, julgou ter encontrado, foi lá à minha casa, como eu lia todas as semanas, passava lá uma noite, jantava, e estava lá até às tantas da madrugada, e ele deu uma demonstração que tinha encontrado e perguntou-me: o que é que você acha? Eu devo dizer que, por um brevíssimo momento, pareceu-me que intervi onde é que ele queria chegar. E disse-lhe: olha, eu não posso jurar, eu não quero estar a enganá-lo. Eu, durante um momento, parece-me que percebi que você encontrou a demonstração, mas não juro. Ele, então, escreveu para um indivíduo na Alemanha que lhe teria respondido: desta vez você deu na mouche. Mas depois nunca mais soube nada do assunto, quer dizer, ele não deu publicidade àquilo, não Ora deu andamento àquilo. É esse homem que Reinaldo Ferreira recorre para, como o engenheiro Eugénio Lisboa disse, entre aspas, se curar da sua homossexualidade. Pois. Daí nasce uma grande amizade. Amizade, sim, sim. Não, eles encontravam-se regularmente no café do Scala, não é? Ele ia muito à casa do Fernando Ferreira. Ferreira, sim, o Fernando Ferreira tinha duas filhas que adoravam o Reinaldo. Uma delas, a mais nova, então tinha uma autêntica paixão pelo Reinaldo, pelos poemas do Reinaldo. O Reinaldo não andava a exibir os seus poemas, mas em casa do Fernando Ferreira, eu fui lá também algumas vezes, com ele e com o Jorge Gouveia, e então ele era acarinhado como um filho da casa. Quando eu, aliás, agora aproveitava também para esclarecer aqui, eu já esclareci por escrito, mas aproveito para esclarecer mais uma vez. Tem-se dito muita vez que o espólio do Reinaldo Ferreira me foi entregue. Não é verdade. Eu não tinha com o Reinaldo Ferreira suficiente intimidade para que o espólio me viesse parar as mãos. O espólio foi entregue ao Gouveia. Exato, é? Jorge Gouveia. Jorge Aliás, Gouveia. E o Jorge... lá em casa, ele tinha lá em casa. Não, o Jorge Gouveia foi ao... O Vítor Evaristo também. Não, mas eu creio que foi aquele homem, Luís Homem de Melo. O Luís Homem de Melo. Que ele foi para casa de quem ele veio quando veio de Portugal. E foi ele, o Luís Homem de Melo, que entregou ao Fernando Jorge, Ferreira, exato, o espólio. E o Fernando Ferreira resolveu constituir uma comissão, claro, e sabendo de que eu tinha na Câmara Municipal falado do Reinaldo Ferreira, tinham-lhe dito que o texto tinha sido bonito, etc., ele convidou-me para fazer parte dessa comissão. Portanto, eu não gosto de me enfeitar com aliás, penas de padrão. Aliás, o Eugénio Lisboa é que faz o estudo da poesia depois para se publicar. Toda, vamos lá, o ordenamento do espólio e o estudo dos poemas e das fases e tudo isso foi o Eugénio. Especial Reinaldo Ferreira, por ocasião de mais um aniversário da sua morte. Assim acontece. E depois de poesia de Reinaldo, a vida do Reinaldo, por quem o conheceu de perto, em Lourenço Marques, nos anos 50. Há uma faceta da biografia do Reinaldo Ferreira que é muito pouco falada, eventualmente muito pouco conhecida, e que tanto o engenheiro Eugénio Lisboa como o Guilherme de Melo conhecem de perto, ou conheceram de perto. A sua faceta de teatro, de dramaturgo, de diretor de teatro na rádio. Quem foi esse homem como diretor de teatro no Rádio Clube de Moçambique de então, Guilherme? Bom, ele era um apaixonado pelo teatro. Ele, aliás, tudo quanto era manifestação artística, pronto, ele estava ligado a tudo isso. Porque ele por dentro era multifacetado, é, indiscutivelmente, não era só um poeta. E então o teatro, e aí estamos a jogar em casa, porque havia uma senhora, então, em Lourenço Marques, chamada Sara Pinto Coelho, mãe de um senhor Carlos Pinto Coelho, que está agora aqui. Ah, pois era, era a tua mãe. E que realmente era outra apaixonada por teatro. E ela puxou o Reinaldo para se fazer o teatro radiofónico. Não havia televisão, naquela altura, em Moçambique. E então eles tiveram a ideia de criar um teatro radiofónico. Eu aí permito-me talvez refrescar o rigor histórico. O teatro do Rádio Clube Moçambique foi criado por um velho ator, Tomás Vieira. Tomás Vieira, que faleceu aqui em Portugal com mais de 100 anos de idade. E que andava por Moçambique com um carro, com uma rolota grande, a projetar filmes onde não havia salas de cinema e tal. Quando Tomás Vieira se retira, se reforma, a direção do teatro é entregue então ao Reinaldo Ferreira. Reinaldo Ferreira. Que durante anos dirige o teatro radiofónico, onde Eugénio Lisboa colaborou algumas vezes com críticas de teatro, fazendo... Bom, eu colaborei com a sua mãe. Com a sua mãe, fazendo, não eram bem críticas, eram adaptações. Eu colaborei com a sua mãe em 4 peças em particular, com A Salvação do Mundo, do Régio, A Fedre, do Racine, A Casa de Boneca, do Ibsen, e o Port Royal, de Monterland. Que bela memória. Foram 4 programas que para mim foram inesquecíveis, porque a sua mãe tinha um talento muito grande para organizar o programa, não é? Um misto de comentário e ao mesmo tempo com excertos das peças, não é? Ora bem, é durante um ensaio de uma dessas peças de teatro radiofónico, ensaio normalmente feito aos fins de semana, ou um sábado, ou um domingo, que é quando as pessoas podiam, porque tinham os seus empregos, que, num intervalo da gravação, mandava-se vir o lanche da sala de chá, do salão de chá do rádio, que era um salão de chá muito grande e muito bem frequentado e muito bem servido, e subia, então, a bandeja com o lanche ao estúdio. E lembro-me agora, a memória minha, muito, muito novinho, de ver Reinaldo retirar-se e rabiscar qualquer coisa num guardanapo de papel. Essa qualquer coisa havia de resultar num dos seus mais famosos poemas. Poemas, sim. O Soldadinho do Outro Lado do Mar, que vamos ouvir agora. Menina dos olhos tristes, o que tanto a faz chorar? O soldadinho. Senhor, pensativo, olho cachimbo a apagar, o soldadinho não volta do outro lado. Cansados, porque a fatiga o dia, o soldadinho não volta. Este poema nasceu assim. Sabeis como é que era a produção literária do Reinaldo? Bom, eu aqui gostaria, já que está aqui o Guilherme Melo, eu aproveitaria para lhe perguntar se ele por acaso tem conhecimento de dois factos que me foram relatados. Eu tentei procurar, em relação a uma dessas peças, procurei que no Rádio Clube me encontrassem a peça, mas disseram-me que não estava lá. E a outra é contada pela doutora Maria Raquel Delgado Martins. A doutora Maria Raquel Delgado Martins fala de uma peça que teria sido inspirada num fé d'hiver, num facto verídico, que se passou com um médico que havia em Lourenço Marques, doutor Soeiro, que um dia foi chamado por um doente em estado muito grave, e o doente estava realmente em estado terminal, não havia tempo para chamar o padre, e eles pediram ao médico, ao doutor Soeiro, que atuasse como padre, e ele assim o fez. E foi baseado neste pequenino facto que o Reinaldo teria escrito uma peça que foi encenada radiofonicamente. Bom, esta é uma. A outra é talvez ainda mais interessante. Foi o Dr. Manuel Barreto que me contou que é uma peça, no fundo, que se inspira no Jacó e o Anjo do Régio, portanto seria o caso do rei Dom Afonso VI, não é? Impotente, morto pelo irmão que casa com a mulher. O Reinaldo dá-lhe uma voltinha perversa e, a meu ver, genial. O rei, portanto, o que mata o irmão, o rei, chama o padre e pergunta-lhe se, tendo ele morto o irmão para casar com a cunhada, se haveria absolvição possível para esse pecado enorme. E o padre respondeu-lhe: tudo tem absolvição desde que haja um arrependimento dilaceramente sincero. Nessa altura, o rei cai de joelhos e mostra um arrependimento profundo e sincero, e o padre dá-lhe a absolvição. Quando o padre sai, ele chama o ministro do interior e diz: mande executar o meu irmão. Tinha capitalizado a absolvição. Talvez. Agora, vamos à outra faceta, essa é a mais conhecida, mais trabalhada, mais estudada, nomeadamente por Eugénio Lisboa, que é a faceta literária, a poesia do Reinaldo. Eu vou pegar numa ponta de conversa onde o Guilherme, há bocadinho, ia metendo o pé, E depois a conversa correu, quando diz uma parte desse choque da homossexualidade com o mundo hostil da sociedade que se transparece em alguns momentos da poesia do Reinaldo, por exemplo. Bem, não é bem ele, na poesia dele não há... Alusões diretas. É, alusões diretas. Mas, por exemplo... Mas quem saiba da homossexualidade dele sente da parte dele uma ferida, uma dor, uma amargura. Vamos lá a um dos poemas mais conhecidos dele. Eu, Rosy, se falasse... Eu diria que partout, everywhere, em toda a parte, a vida é igual, idêntica, the same. É sempre um voo cego a nada. Há aqui uma pulsão de apego ou de rejeição por parte dessa prostituta, Rosy, para quem ele escrevia no Café Pinguim? Carlos, permite-me... aí é preciso ver... O Reinaldo, nós falámos aqui na faceta, eu falei em generosidade, o Guilherme falou em solidariedade, ambas estão justas. O Reinaldo não fala de uma maneira egotista ou obsessiva. Sim, na a sua homossexualidade, por assim dizer, marginalizou-o, de certa maneira. E essa marginalização tornou-o sensível e solidário àquilo que ele, num dos poemas, chama as dores alheias. Ora, portanto, justamente. O Reinaldo não é um subjetivista puro. Sim, sim, sim. Ele salta da sua dor para a dor dos outros. Para a dor dos outros. Não é? E eu escrevi a uma ocasião, salvo erro, para Paris, para uma revista de Paris, um artigo sobre as dores alheias, em que mostro que o Reinaldo, muito, numa vasta parte da sua obra, está muito sensível e atento às dores alheias, àquilo que se passa no universo à sua volta. A Rosy é um símbolo de muita marginalização. Está certo. Depois, há o Reinaldo que muitos pretendem reconhecer na esteira de Federico García Lorca. Porque há muito de lorquiano a que morreu às portas de Madrid, com uma praga na boca e uma espingarda na mão. Bom, a que morreu às portas de Madrid é um ensaio lorquiano, puro e duro. Pode-se distinguir a influência do Lorca na obra do Reinaldo? Carlos, o Reinaldo começou a escrever muito novo, muito novo. Eu não gosto muito de falar da palavra influência, embora não tenha medo dela. Quer dizer, todos os grandes escritores se deixaram influenciar. O Goethe dizia que tudo o influenciava, mesmo os poetas de quinta categoria. Porque eles às vezes tinham visto coisas que ele não tinha. Agora, eu prefiro chamar-lhes alimentos e não influências. Tudo alimentava uma pessoa como o Reinaldo, que era voraz, tinha um apetite voraz pela cultura. Ele, aliás, numa entrevista que deu, diz quem são os seus poetas favoritos e apresenta um leque bastante vasto, não é? Portanto, o Lorca, claro que o alimentou. Como o alimento, entre os vivos, ele cita poucos. Citava o Régio, não é? E o Boto. António Boto, que Reinaldo Ferreira conheceu. Conheceu num jornal, quer dizer, e achava-lhe até muita graça, porque o Boto, naquele jornal, contava imensas histórias divertidíssimas que os jornais depois transformavam em... O jornal transformava em crónicas. E o Reinaldo ficou sempre com aquele fascínio por aquele contador de histórias divertidíssimo que era o Boto. Tanto que tentou, mais tarde, em Lourenço Marques, quando o Boto estava a morrer na miséria no Brasil, tentou mobilizar um grupo de amigos no sentido de se fazer uma publicação com poesias dedicadas ao Boto, cujo produto de venda seria para lhe ser enviado para o Brasil. Mas o Reinaldo, portanto, claro que foi influenciado. Se não fosse influenciado, não era um grande poeta. Quer dizer, os poetas não nascem do nada. Quer dizer, há sempre alguma coisa que os fecunda, não é? Depois, há uma história também por contar, que é, depois da publicação póstuma da primeira edição dos poemas do Reinaldo, nunca Reinaldo Ferreira tinha sido publicado em livro, e é depois de morto que o doutor Fernando Ferreira, aqui já falado, e o engenheiro Eugênio Lisboa, aqui presente. E o engenheiro Vítor Evaristo. Guilherme de Melo. E mais quem? O Vítor Evaristo. O Matos Sequeira foi o único que fez parte da comissão, mas efetivamente não contribuiu. Vasco Matos Sequeira, de quem falaremos a seguir, pela pior das razões. Vasco Matos Sequeira. Mas enfim, este grupo resolve editar os poemas de Reinaldo em livro, numa edição da Imprensa Nacional de Moçambique, e eu tenho aqui diante dos olhos, 1960, e então este livro chega às mãos do grande José Régio. E penso que chega às mãos do grande José Régio por obra e graça do engenheiro Eugênio Lisboa. Estou certo? Está certo, senhora. Então conte-me essa história. Bom, eu tinha falado ao Régio, ainda antes do livro sair, tinha falado no Reinaldo Ferreira, na poesia dele. E o Régio mostrou-se imediatamente interessado, porque tinha conhecido o Régio no Porto, numa pensão onde ele estava com o pai. O Régio tinha conhecido o Reinaldo. O Reinaldo Ferreira, o filho, porque esteve numa pensão do Porto. E tinha-o imediatamente impressionado aquele rapazinho precoce. Precoce e já torturado por vários infernos, que era o problema do pai com uma amante, etc. E o Régio pensou isto. Se todo aquele sofrimento, todos aqueles infernos, fecundaram no sentido certo o rapazinho, pode estar ali um interessantíssimo poeta. E, como eu nunca mais lhe mandava o livro, porque o livro não estava pronto, aliás, eu mandei-lhe um exemplar e, aparentemente, ele não o tinha ainda recebido, e o Régio, com alguma impaciência, escreve-me dizendo você, afinal, não me chegou a mandar o livro do Reinaldo Ferreira, eu que tenho tanta curiosidade em o ler. Eu tinha-lhe o mandado, mas, à cautela, mandei-lhe outro. E, logo a seguir, quase logo a seguir, o Régio escreve-me dizendo: olha, o livro fez-me, acabei por receber o livro fez-me tanta impressão que já escrevi um artigo para o Comércio do Porto, naquela secção que ele publicava regularmente, Coisas Nossas, publica um artigo com o título de Notícia de um Novo Grande Poeta. Dizia o Régio: ousarei dizer que os mesmos poemas em que se torna visível a sombra de Fernando Pessoa de modo nenhum são esteticamente inferiores aos do mestre? José Régio. José Régio. Bem. Depois, mais tarde, aparece então a primeira edição em Portugal dos poemas de Reinaldo pela Portugália, na coleção Poetas de Hoje, com um prefácio de José Régio. José Régio, exatamente. Pois. E é aí que, finalmente, o Reinaldo Ferreira entra, digamos que, na nomenclatura poética portuguesa. Pois. Bom, independente, as duas grandes figuras portuguesas que acolheram sem reservas o Régio... Foram Eugênio Lisboa e José Régio. Não, eu não era uma figura portuguesa nessa altura, era um senhor perdido em África. Em Portugal, as duas grandes figuras foram o Régio e o David Mourão Ferreira, a quem eu também mandei o livro. E o David Mourão Ferreira, imediato, porque ele tem um texto publicado até num livro chamado Tópicos de Literatura Portuguesa, e nas aulas, ele ficou tão impressionado pelo Régio, que nas aulas... Pelo Reinaldo Ferreira. Reinaldo, que nas aulas o deu como texto de estudo. E num dos exames, propôs para análise textual o poema O Ponto. É, de resto, o poema que está na lápide da sepultura de Reinaldo Ferreira em Maputo, nesta altura, e que diz: mínimo sou, mas quando ao nada empresto a minha elementar realidade, o nada é só o resto. Reinaldo Ferreira, emissão especial. Vamos regressar a esta primeira edição dos poemas de Reinaldo, póstuma, meses depois da sua morte, organizada, entre outros, pelos meus dois convidados deste programa, com uma capa que é um vigoroso desenho a carvão, do retrato do pescoço e da cara, do rosto de Reinaldo, com os seus cabelos espetados para cima. Quem fez, quem desenhou esta capa? Esse retrato é desenhado por uma rapariga, foi desenhado por uma rapariga sul-africana, judia, Diane Litchi, de quem eu depois me tornei grande amigo. Ela morreu há relativamente pouco tempo, há um ano e pico. A Diane Litchi era da família, era cunhada, ou por outra, pois, ela estava relacionada familiarmente com aquele cineasta que fazia documentários em Moçambique, como é que ele se chamava? Rui Guerra? Não, Almeida, qualquer coisa, Almeida, que fazia as notícias de Moçambique, aquele newsreel, não é? Bom, já lá vão uns aninhos. E o Reinaldo, quando foi para Joanesburgo para ser visto pelo médico, foi para casa dessa senhora, da Diane Litchi, por ligação familiar da irmã. E a Diane Leach sabia que o Reinaldo ia fazer um exame delicado, não é? Aos pulmões. E quando ele regressou da consulta, ela ficou com a impressão de que ele não trazia, ao contrário, não trazia grandes esperanças. Claro. Quer dizer, vinha convencido de que aquilo ia dar mesmo para o mal. Não é? E ele fumava, o Reinaldo? Fumava muito. Bom, mas a Diane Leach tinha organizado, antes de saber isso, tinha organizado um party em casa dela, em honra daquele hóspede que tinha, não é? Tinha convidado amigos. E ela, sabendo que ele vinha com a convicção de uma má notícia, estava pensou que aquele party não ia resultar. Mas ficou impressionadíssima por ver o ânimo dele, o sentido de humor, a maneira como conviveu alegremente com aquela gente, como se nada lhe tivesse acontecido de mal a ele. E ela, que não sabia de nada do Reinaldo Poeta, ela de qualquer maneira não lia português, não conhecia a poesia dele, ficou impressionada apenas por aquele personagem que tão estoicamente, sabendo que provavelmente iria morrer, ter segurado ali a trincheira com aquela galhardia. E foi nessa altura que lhe pintou 3 retratos. Eu tenho os 3, por acaso, que ela nos ofereceu. Os originais. E pintou esse retrato. E foi um desses 3 retratos que apareceu na capa do livro. Acontece. Finalmente, o outro Reinaldo, que é o Reinaldo já depois de morto, com a sua obra publicada e já reaproveitado por grupos e por correntes e com intenções. Vamos começar pelo princípio. Outra vez, menina dos olhos tristes, o que tanto a faz chorar, o soldadinho não volta. Do outro lado do mar. Bom, isto é musicado, cantado por Adriano Correia de Oliveira e utilizado como arma de arremesso político-ideológico. O Reinaldo era um revolucionário, era um homem de esquerda? Ora bem... Potencialmente sim, era, não? Potencialmente sim. Basta aquele espírito solidário, aquele espírito generoso, aquele espírito de despojamento que ele tinha de... Mas não é disso que se trata. É. Mas, e depois, e era uma pessoa extremamente sensível àquelas coisas típicas do tempo colonial e que o chocavam. Claro, claro. Mas era lícito. Que morreu às portas de Madrid, não deixa dúvidas, não é? Conhece o poema? Sabe o poema de cor? Que morreu às portas de Madrid, não sei. Com uma praga na boca e uma arma na... Sabem ou não sabem o poema de cor? Não. Cor, não. Então, sei muitos versos, mas não os sei todos. Vale a pena ouvi-lo, então. A que morreu às portas de Madrid, com uma praga na boca e a espingarda na mão, teve a sorte que quis, teve o fim que escolheu. Nunca, passiva e aterrada, ela rezou. E antes de flor, foi como tantas, pomo. Ninguém a virgindade lhe roubou depois de um saque. Antes a deu, a quem lhe desejou. Na lama de um reduto, sem náusea, mas sem cio, sob a manta comum, a pretexto do frio. Não quis na retaguarda aligeirar, entre a champanhe aos generais senis, as horas de lazer. Não quis, ativa e boa, tricotar agasalhos pueris no sossego de um lar. Não sonhou minorar num heroísmo branco de bicho do hospital a aflição dos aflitos. Uma noite, às portas de Madrid, com uma praga na boca e a espingarda na mão, à hora tal, atacou e morreu. Teve a sorte que quis, teve o fim que escolheu. Isto dito, volto à minha pergunta. Foi legítimo pegar neste poema, por exemplo, muitos anos depois dele escrito, para o usar como arma política? Bom, Carlos, isso põe um problema que não é específico do Reinaldo, é um problema de caráter geral. Se é legítimo utilizar-se a literatura como arma política, porque isso pode-se dizer de muitos outros versos, pode dizer-se do Fado, do Régio também, não é? O Régio normalmente não é conotado como um poeta político, no entanto, o Fado dele está cheio da mesma solidariedade profunda, não só o Fado, a poesia dele toda, não é? E, por conseguinte, claro que é legítimo. Claro que é legítimo. Mesmo que não tenha sido explicitamente a vontade de quem o escreveu, pode ser utilizado posteriormente por outro. Exatamente. Perante situações assim. Agora, o Reinaldo Ferreira é evidente que era até como marginalizado que ele sempre foi, ele não tinha quase remédio senão estar no contra. Claro. Não é? Claro. Mas, digamos, não é possível descobrir-lhe uma filiação ideológica? Não. Não. Não. Ele era um grande poeta, não era um ideólogo. Pois é. Muito bem. Depois... E ele, aliás, essa sua posição perante os problemas, os dramas, as tragédias daquele tempo, está nas coisinhas mais pequeninas. Ele, há uma parte da criação dele que está ligada também ao teatro de revisteiro. Já lá vamos, é a parte menos claro, bonita. E há uma canção, que é o Magaíça, que era os negros que iam contratados para as minas de ouro, do coisa. E quem leia a letra, vamos lá, dessa canção Magaíça, está ali, e ainda não tinha começado a luta colonial, não tinha anticolonial, não tinha começado a luta de libertação, mas está, isso podia ser aproveitado pela própria Frelimo. Claro. Sim, senhor. Ora, então vamos à parte menos, digamos, menos encantatória da obra do Reinaldo. Era quando as companhias de teatro portuguesas, para ganharem algum dinheiro, de volta a meia volta, faziam aquilo que chamavam uma turnê à África. Entravam num paquete aqui em Lisboa e iam a Angola e a Moçambique fazer uma série de espetáculos para ganhar dinheiro. Mas quando chegavam a Lourenço Marques de então, havia uma dupla, Vasco Matos Sequeira e Reinaldo Ferreira, que compunham poemas populares de charge e crítica social aos costumes da terra e do tempo, às figuras conhecidas da terra. É chamada a revista local. A revista local. Normalmente com música do maestro Artur Fonseca, o açoriano maestro Artur Fonseca, que de resto faleceu nos Açores muito, muito tempo depois. Desse trabalho puramente mercenário, para ganhar uns tostões, nasceram momentos muito conhecidos gerações e gerações seguintes, como, por exemplo, Numa Casa Portuguesa Fica Bem, Pão e Vinho Sobre a Mesa, que é a tradução pimba do modismo salazarista da famíliazinha portuguesa composta feliz e contente, temente a Deus e a Salazar. Bom, e esta faceta do Reinaldo Ferreira, que não é de todo uma faceta que lhe fique bem, mas existiu também. Porquê? Porquê? Porque o Reinaldo era uma pessoa que dificilmente sabia dizer que não. Ele não gostava de magoar as pessoas. E o Vasco Matos Sequeira, que eu não duvido que fosse muito amigo dele, não era, nunca, parvo nunca foi. E então, sempre que lhe era encomendada, porque era a ele que era encomendada à tal revista local, quando ia lá uma companhia, ele procurava puxar para o seu lado o Reinaldo, porque sabia que o Reinaldo lhe dava aqui nas letras, nas coisas, nos próprios sketches revisteiros, punha um toque, vamos lá, mais burilado, mais bem trabalhado, o toque de arte. E ele aproveitou-se sempre disso, mais que pôde, não é? Eu já agora posso acrescentar, eu concordo inteiramente com o que o Guilherme acaba de dizer, mas iria, digamos, colocar o problema em perspectiva. O Reinaldo tinha uma grande facilidade, e é uma tentação de quem tem facilidade, de vez em quando, exercitá-la. Claro. Até em coisas ligeiras, não tem mal nenhum. O Eliot, que escreveu o Old Possum's Book of Practical Cats, que depois a revista O Gatos. Ninguém pretende que aquilo esteja à altura de The Wasteland e dos quatro quartetos. Não está. Mas ele tinha uma grande facilidade de versejar, porque tinha. E utilizou-a daquela maneira. Ele gostava de gatos, gostava de pregar partidas, gostava de contar histórias facetiosas, não é? E por que não há de exercer? A ideia de que um artista tem que passar a vida preocupado com a arte, com a grande, é uma tontice. Até porque os grandes artistas não o fazem. O Thomas Mann, quando escreveu a sua Alteza Real, explicou ao Herman S. que o criticava por estar a piscar o olho ao grande público. Eu não estou interessado em escrever para uma coteria, eu quero que o grande público me leia. E, no entanto, os meus dois amigos não lhes passou pela cabeça transportar para as páginas do primeiro volume póstumo de poemas do Reinaldo nada dessa fase revisteira. Olha, eu vou-lhe responder ao seguinte. Se aquela edição que estava para ser feita na Imprensa Nacional da ópera do Reinaldo Freire, e que depois não foi feita por causa do Homem da Vega, do Assírio Bacelar, eu juro-lhe que tinha posto isso, quanto mais não fosse em apêndice. Não teria posto no cânone principal da poesia dele, mas punham em apêndice. Porque deve ser posto, deve ser feito. Ele escreveu e não vamos ter vergonha disso. Claro. Finalmente, Guilherme, em termos, agora estamos no fim da conversa, que marca pessoal, humana, é mais saliente quando pensas em Reinaldo Ferreira? E vou fazer depois a mesma pergunta ao engenheiro Eugênio. Há duas marcas muito fundas que o Reinaldo deixou na minha maneira de ser e depois para o resto da minha vida. Uma foi a influência muito forte que ele teve naquilo que eu escrevia. Ele eu mostrava-lhe muitas das minhas coisas. Ele era muito crítico, mas fazia a crítica realmente com uma delicadeza, e incentivou-me. Aí é a parte, o Reinaldo, claro. O outro é o Reinaldo homem. O Reinaldo era homossexual, como se disse. O Reinaldo não viveu, não era um exibicionista, não era muito discreto. E é curioso, ao longo de 7 anos que convivemos um com o outro, nunca, mas nunca tivemos uma conversa sobre homossexualidade. Eu sabia que ele era, ele sabia que eu era, nessa altura, ainda camuflado, ainda dentro do armário, deitar só o narizinho de fora. Nunca tivemos uma conversa, mas um dia, para aí uns 6 meses antes da morte dele, estávamos, ele muitas vezes encontrávamos à noite no café que havia ali perto, e com o Jorge e tal a falarmos, e eu mostrei-lhe um poema em que deixava transparecer essa minha homossexualidade, e depois ele leu e tal, e foi a única vez que ele fez assim uma alusão, diz: ó, Guilherme, este seu poema tem muita força. Claro, você tem que o trabalhar, mas tem muita força. E quero que eu lhe diga uma coisa. Ouça, tenha coragem de ser o que é. Sabe, custa muito nós andarmos uma vida inteira sabendo o que se é e a fingir que não sabemos ou não queremos saber que somos. Foi estas palavras, não disse diretamente nada. E isso deu-me um empurrão muito grande para depois da morte dele, para eu me ter assumido como me assumi. Engenheiro Jean Lisboa, a tónica que lhe mantém viva a presença física, humana, daquela pessoa. Bom, como lhe disse, eu conheci pouco o Reinaldo Freire, mas da primeira vez que o conheci, e quando mais tarde depois vim a saber que ele era um homem que, como disse o Guilherme, não se entregava à primeira, era um bocadinho reservado, eu devo dizer que não tive essa experiência dele. E pensando porque é que não tive, porque é que ele comigo falou desenvoltamente, logo à partida, eu cheguei à conclusão de que foi por isto. Mais um traço da generosidade dele. Ele percebeu que eu era tímido. E dois tímidos juntos não dão conversa, de maneira que fez ele a conversa. Foi um toque de subtileza, de perceptividade do outro e de, vamos lá, solidariedade. Mas o que me impressionou nele, portanto, à parte isso, foi, como eu já disse, a combinação improvável de talento, brilho e bondade. Eu disse improvável porque raramente estes três ingredientes juntos, dois a dois, sim. Talento e brilho, sim, mas talento e bondade, ou brilho e bondade, raramente vão juntos nele, com ele iam. Eugénio Lisboa, Guilherme de Melo, muito vos agradeço. Acabais de dar a este programa e aos seus ouvintes, seguramente, um importante documento histórico sobre Reinaldo Ferreira. E assim acontece. E pronto, esta foi mais uma edição de Agora Acontece. Feito em Lisboa, nos estúdios Cha Cha Cha, por mão de Rui Dias. Produção, Luísa Barragón. Patrocínio, Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Um um programa de Carlos Pinto Coelho. Até para a semana, outra vez aqui.